Irmãos, como é bom poder chegar aqui na nossa igreja sede, igreja mãe, poder ver pessoas novas, rostos novos que nós não conhecíamos ainda. Para nós é uma alegria saber que Deus tem operado também e tem trazido cada vez mais gente para cá para conhecer a Deus, para conhecer a palavra de Deus, ser transformado pela glória de Deus. Eu creio que muitos nem me conhecem, né? Eu sou pastor também da Igreja Mover lá em Sertão Santana. Como diz o Celso, pastor e missionário, né? Eu disse, eu brinco com ele, eu sou o único que tem dois títulos. Pastor e missionário. Mas é uma brincadeira, irmãos. Nós temos visto Deus agindo poderosamente lá no nosso meio, trazendo vidas, restaurando vidas. Hoje Darley e a Nani estão aqui conosco, são lá do sertão, né? Tem conhecido a Jesus, tem sido transformado pela palavra do Senhor. Temos visto pessoas serem curadas de depressão, pessoas sendo curadas de, às vezes não dormiam à noite, Deus indo lá e libertando, transformando. Ontem nós começamos de novo nosso grupo de jovens, lá uma bênção, né? Fomos jogar vôlei lá na beira do ribeiro, Deus tem transformado mesmo. E nós temos estado lá naquela cidade decretado que Deus vai mudar a história daquela cidade. Nós temos estado lá em Sertão Santana e temos cravado a bandeira do Evangelho lá e dito, Deus vai transformar a história dessa cidade. Nós temos declarado que toda a cidade vai se converter. E aqueles que não quiserem se converter, vão ter que sair da cidade. Não vão ter opção. É algo que nós temos orado, trabalhado e batalhado em cima disso, para que Deus mude a história daquela cidade. E para mim é um prazer poder estar aqui. Muitos irmãos me conhecem, muitos irmãos me viram nascer na fé. Fazem 15 anos, vai fazer esse ano, que eu conhecia o Senhor Jesus. Tinha 14 anos. E foi uma transformação na minha vida. Eu louvo a Deus por poder estar aqui com vocês nessa noite. E hoje a Leide ficou lá também compartilhando a palavra de Deus com os irmãos, né? Foi uma benção. Irmãos, eu queria trazer para nós algo que tem assolado o nosso estado. Ainda na quinta-feira eu comentei, para nós estarmos orando, já passa de 40 cidades que têm sido assoladas pela seca do nosso estado. Milhares e milhares de pessoas tem estado sem água, tem feito racionamento, região da Campanha, agora região do Vale dos Sinos. Nós, lá que moramos numa zona de agricultura, uma zona rural, milho não tem crescido, as folhas lá das árvores estão murchando, o gado está ficando sem pasto, as ovelhas também estão ficando sem pasto. Querendo, irmãos, ou não, a seca tem assolado o nosso estado. E é interessante porque isso é algo que nós não ouvimos falar. Alguns irmãos chegam a dizer lá que sempre foi uma fartura, sempre foi abundância, sempre teve chuvas. E de repente, de uns anos para cá, começou a mudar, até mesmo o nosso clima. E praticamente tem ficado nas nossas cidades, quase que uma realidade nordestina. Aonde que nós ouvimos mais falar sobre seca? Não era na região do Nordeste? Lá parece que durante muitos períodos não chove, às vezes chove uma vez por mês só. Nós sempre ouvimos falar em seca na região norte do país, e não na região sul. Porque a região sul sempre foi conhecida como fartura, sempre foi conhecida pela sua abundância de chuva, uma terra fértil. Mas parece que tem se transformado numa realidade nordestina. E a realidade do Nordeste, meu querido, é seca. É seca, é seca. Eu participei de um projeto missionário lá, onde nós íamos de casa em casa, pregar o evangelho, e às vezes nós chegávamos em algumas casas que o chão era batido, né? E eu me lembro de uma vez nós andamos assim, acho que em torno de uns 2 quilômetros até chegar à casa mais próxima, e aí chegando lá nós batemos na casa, veio uma criançada, né? Porque lá tem muita criança, e começamos a falar de Jesus para aquelas crianças, e logo em seguida chegou a dona da casa que estava deitada, estava descansando, começamos a pregar o evangelho, aquela família aceitou Jesus. Só que nós estávamos, irmãos, caminhando muito tempo no sol. A gente já estava seco. E aí eu olhei para aquela senhora e disse assim, tu me consegue um copo d'água? E ela com todo o prazer, com todo o ânimo, né, estava com o coração alegre, porque ela recém tinha aceitado Jesus. Jesus já estava operando no coração dela, ela se levantou, foi lá, serviu um copo d'água e me trouxe. Quando ela me trouxe, irmãos, bateu um arrependimento no meu coração de ter pedido aquela água. Vocês conseguem imaginar aquela água barrenta? Aquela água turva, escura. Eu olhei para aquele copo d'água e disse, glória a Deus. Jesus, purifica esse negócio aqui. Vamos embora, tomamos. Graças a Deus estamos vivos, né, irmãos? Não aconteceu nada. Tivemos que tomar aquela água suja. Outra vez também lá na África, nós estávamos vindo viajar, nós rodamos 30 quilômetros de bicicleta para ir pregar numa aldeia, numa tabanca, né? Os irmãos já estão mais acostumados com esse vocabulário, para pregar o evangelho, 30 quilômetros de bicicleta. Eu, pelo menos, já não aguentava mais pedalar. Aí paramos numa aldeia, também numa tabanca, e eu fui lá, cabeça fraca. Todo mundo dizia, não bebe água na rua, é perigoso, não faça isso. E eu fui lá e pedi, senhora, por acaso a senhora não teria um copo de água, conseguir? Prontamente, porque água não se nega, irmãos, é ou não é verdade? Água não se nega. Se bater qualquer pessoa na nossa casa e nos pedir dinheiro, talvez nós não temos ou não damos. Mas se alguém bater e pedir água, nós normalmente temos para oferecer, até uma água fresquinha. E aí ela foi lá, pegou a água no pote, quando eu olhei para aquela água, Jesus, de novo arrependimento. Mas eu disse, o Senhor levou sobre si todas as enfermidades da água que eu vou tomar agora, em nome de Jesus, purifica, santifica, tira tudo que tem aqui. Tomei água. Como eu não fiquei doente, eu achei que eu estava virando um super-homem, né? Um super-cristão. E aí eu comecei a tomar água assim, e todo mundo dizendo, Fábio, não toma, é perigoso, não faz. Não deu outra, irmão. Peguei uma febre tifoide que me colocou 2 semanas de cama, com febre a 42 de febre, porque tomamos uma água suja. Mas estamos vivos, meu querido, graças a Deus, né? E a água sempre foi um assunto muito intrigante na palavra de Deus. E eu quero te dizer para você que Deus quer fazer de você um manancial de água viva para esse mundo seco. Deus quer fazer da minha e da tua vida um manancial, uma fonte a jorrar para a vida eterna, nesse mundo seco que não conhece Jesus. Você pode olhar para o teu irmão e dizer, você é uma fonte. Você é uma fonte. Amém. Abre a tua Bíblia comigo lá no livro de João, no capítulo 4. No livro de João, no capítulo 4, nos versos 13 em diante. João, no capítulo 4, dos versos 13 em diante, vou esperar todos acharem. Livro de João, no capítulo 4, no verso 13, vou esperar todos os irmãos acharem. João, no capítulo 4, verso 13, diz assim, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vai algumas folhas adiante no capítulo 7. No João, no capítulo 7, no versículo 37, João, no capítulo 7, verso 37, diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Meu querido, a palavra de Deus começa falando ali no capítulo 4, no verso 13, a história de uma mulher samaritana. Os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus estava viajando, saiu da região da Judéia, indo para a região da Galiléia, e passou pelo estado da Samaria. E ali ele, pela viagem, pelo cansaço da viagem, chegou numa aldeia, e aí ele viu um poço, o poço de Jacó, e ele se achegou perto daquele poço, e lá tinha uma mulher com um jarro de água, para tirar água, para dar para os seus animais. E aí Jesus começa ali com aquela mulher, um diálogo, e ele começa pedindo algo para ela. Ele começa dizendo, me dá água, dá-me água para beber. Lá na África nós chamávamos patinhago. Cadê o meu irmão que gosta de falar crioulo aí? Cadê o abençoado, não está aí? O Ezequiel, Ezequiel não. Está ali ele, ali, ó, levanta a mão aí, viu o patinhago, me dá água. Tu quiser falar com o teu irmão lá, ele estuda com um rapaz que é lá de Guiné-Bissau e fala crioulo. E normalmente quando se fala isso, a pessoa prontamente já se levanta, pega um copo d'água e serve. Mas aqui é o contrário, a pessoa, essa mulher, achou engraçado por que Jesus estava falando com ela. Primeiro que ela era uma mulher, e não era um costume, não era normal, e ainda hoje não é na região do Ocidente, um homem se dirigir à palavra mulher, e nem uma mulher se dirigir à palavra um homem. Se você for nessas lojas de que se chamam dos turcos, né, compra ali onde vendem tecidos, você vai ver aquelas mulheres com aquele véu na cabeça. E elas não falam com homens. Algumas até falam, mas a maioria não falam. Esses dias eu e minha esposa fomos numa dessas lojas comprar tecidos, e existia lá, estava lá uma mulher, e aí quando eu falei com ela, ela ficou toda sem jeito e chamou um outro vendedor para me atender. Porque não é natural, não é um costume deles, a mulher, se dirigir a um homem. E além disso, os judeus não se davam com os samaritanos. Existia uma rixa entre eles, um era mestiço, os outros não eram. E eles começam essa discussão, esse diálogo, uma pequena discussão religiosa, né? Ah, nós adoramos aqui, vocês adoram lá. Começaram uma pequena discussão. E aí Jesus olha para aquela mulher e diz: se tu soubesse quem é que está te pedindo água, tu queria me pedir água. Era tu quem ia clamar a mim pela água. E aquela mulher ficou meio sem entender, porque disse: afinal de contas, Jesus, tu não tem balde, tu não tem corda, tu não tem um cântaro para poder tirar a água do poço. Como é que tu vai fazer? E aí Jesus disse para ela: essa água aqui que está nesse poço, se você beber dela, você vai tornar a ter sede. Versículo 13. Essa água aqui, ela pode até aliviar nossa sede natural, do nosso corpo físico, do nosso organismo. Mas ela não mata uma sede que está lá dentro do nosso interior. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha essa sede no meu interior e não entendia por quê. E aí nós começávamos a buscar em coisas, buscar em situações, buscar em festas e coisas do mais, preencher um vazio dentro do nosso coração, preencher uma sede que nós não sabíamos explicar. Eu lembro que com 14 anos começamos a usar droga, começávamos a ir em festa e coisa tal, mas isso tudo era para preencher um vazio que estava dentro do nosso coração, dentro do meu coração, quando eu conhecia Jesus. E essa mulher aqui, ela não entendia ainda o que lhe faltava. Mas a palavra de Deus fala que essa mulher tinha mais ou menos em torno de 5 maridos. E o sexto na qual ela estava não era marido dela. Até o pastor Paulo usou esses dias o termo, né? Irmã, se essa mulher não deixa chegar perto do teu marido, né? O pastor Paulo usou essa metáfora, esse exemplo. Mas essa mulher já estava no quinto marido. Na quinta vez ela estava tentando ser feliz. É errado, meu querido, tentar ser feliz? Não é errado. O errado é quando eu negocio as coisas de Deus, é quando eu troco elas, as coisas de Deus, para tentar ser feliz. Vai dar problema. Quando eu coloco as situações, porque eu quero satisfazer algo dentro do meu coração, mas Deus está dizendo que isso não é correto, eu vou arrumar um problema. Eu vou arrumar algo que vai me trazer problema mais tarde. E essa mulher tentou 5, 6 vezes tentando ser feliz. Tentou saciar uma sede que água nenhuma podia saciar. Tentou saciar dentro dela algo que somente o Senhor Jesus poderia colocar dentro dela. E passando, meu querido, mais ou menos uns 8 dias, mais ou menos 8 a 9 dias, Jesus faz quase que o mesmo discurso. Ele estava ali na festa dos tabernáculos, no último dia da festa. Dizem que naquela época eles pegavam a água do tanque de Siloé e levavam até o templo, e aí andavam 7 voltas em torno do altar e derramavam aquela água em alguns funis que existiam no altar. Isso era, vamos dizer assim, um símbolo da água, da questão do rio de Deus que corre para a vida. Mas, no meio disso tudo, esse ritual todo acontecendo, o Senhor se levanta, o Senhor Jesus se levanta, nessa procissão toda e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Parece que todo mundo no primeiro momento ficou assim: meu Deus, o que ele está falando? Todo mundo ficou, vamos dizer assim, de olho arregalado para Jesus. E ele começou a dizer: se alguém tem sede, então venha a mim e beba. Eu tenho uma água que não é uma água natural, eu tenho uma água que pode saciar a vida de vocês. Mas sede é uma necessidade física. Nós temos sede, nós seres humanos, os animais têm sede, as plantas têm sede. A minha mãe dizia até que tinha que conversar com elas quando dava água para elas reanimarem. Mas sede é algo natural da vida, porque o nosso corpo ele é formado mais ou menos em torno de 70% de água, de líquido. Então nós precisamos nos hidratar. Beber água é bom, irmãos, viu? Bebam água, água é saúde. Aproveitar, né? A igreja do Mover também é cultura. É importante nós bebermos água. Mas essa água é algo físico. Ela não sacia a nossa sede interior. A água faz bem para o nosso organismo, a água ela renova as nossas células, ela renova o nosso sangue, mas ela não preenche algo que está no meu coração. Ela não preenche algo que está dentro de mim, que só o Senhor Jesus, só a água da vida pode preencher. Esses tempos nós estávamos numa outra cidade vizinha lá de Sertão Santana, cidade de Barão do Triunfo, uma cidade que nós temos orado e queremos, se Deus quiser, este ano, implantar uma célula lá, se Deus quiser, uma igreja lá nessa cidade. E nós estávamos lá e uma senhora, normalmente, nós íamos visitar um casal no restaurante, eles tinham um restaurante, e toda vez que nós íamos lá, as cozinheiras deles nos chamavam para ir lá orar por elas. Toda vez que nós íamos lá. E aí toda vez que chegávamos lá, orávamos com elas. Tinha uma senhora que ela tinha um menino. Ela dizia que o menino via coisas de noite. Ele via coisas e ele não conseguia entender. Ele via, era uma caveira que aparecia para ele. Ele via os bonecos se mexendo, a janela batendo. Era o diabo querendo atormentar a vida daquela criança. E aí oramos com ela ali, com ele. Colocamos a mão sobre a vida dele, oramos pela vida daquele menino. Nunca mais aquele menino viu coisas. Porque é uma sede que existia naquela vida, naquela criança, que só o Senhor Jesus podia preencher. E aí nós conversando com ela, disse: olha, irmã, nós não temos ainda uma igreja aqui, mas você precisa procurar um lugar onde você pode se alimentar. Você precisa de um lugar onde você possa saciar a sua sede. Mas, meu querido, eu queria te perguntar, como você tem saciado a tua sede? Aonde você tem buscado saciar a tua sede? Muitas vezes nós ignoramos ela, muitas vezes nós tentamos satisfazer ela com coisas, com situações. Existem pessoas que querem se satisfazer, se saciar com carros, outros com casas, outros com mulheres, outros tentando buscar um status, mas isso muitas vezes é para preencher um vazio que está dentro do nosso coração. Eu lembro que quando nós falávamos, nós orávamos por aquele menino, a mãe dele começou a chorar, e foi lindo ver, irmãos, nos olhos dela brilhando, ela dizia: eu tenho um vazio aqui dentro, eu tenho um buraco aqui dentro. E nós começamos a ministrar aquela mulher, ali na cozinha, os pedidos chegando, nós orando com a cozinheira ali, foi algo muito, muito lindo, a Lady orando com ela, e Deus começou a restaurar a vida daquela mulher. Nós estamos orando, irmãos, para estarmos naquela cidade. Não tem igrejas evangélicas semelhantes a nós. Existem igrejas tradicionais. Mas nós estamos orando para Deus nos levar até lá para também pregar o evangelho. Mas nós preenchemos a nossa vida com as coisas. E Jesus faz um convite, tanto para mim e para você. Quem tem sede? Meu querido, você tem sede? Sim ou não? A Bíblia está dizendo, se nós temos sede, venha a mim, o Senhor Jesus disse, e beba. É um convite. Jesus, ele nos faz um convite, ele não chega abrindo e arrombando a porta do nosso coração e dizendo: agora tu é meu. Quem faz isso é Satanás. Eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus, ele bate na porta e nos faz um convite. Tu tens sede? Então venha a mim e beba. Eu tenho uma água que pode saciar a tua vida. Mas é interessante que a resposta da mulher samaritana foi imediata. Eu quero dessa água. Jesus, me dá essa água, para que eu não torne mais a ter sede. Diferente de quando Jesus se levanta nesses 8 dias, no último dia da festa, que muitos queriam até prender ele. A resposta foi diferente. A resposta que eu e você damos ao convite do Senhor Jesus é que determina sobre as nossas vidas aquilo que nós recebemos. Se Jesus diz: venha a mim e beba, e nós levantamos e vamos até ele e bebemos 1 dia, 2 dias, 3 dias e permanecemos ali na fonte, nós vamos colher bênção sobre a nossa vida. Porque nós estamos bebendo de um rio de água viva, um rio que traz vida para mim e para você. Esses dias nós estávamos pregando o evangelho, e uma pessoa chegou até nós, lá em Sertão mesmo, e ela começou a dizer assim: pastor, eu sou um morto vivo, uma morta viva, era uma mulher. Eu disse: por quê, minha irmã? Pastor, eu não me amo, eu quero me matar, eu não aguento mais a minha vida. Começamos a ministrar aquela vida, começamos a restaurar, a ministrar aquela vida. Deus começou a derramar graça, Deus começou a derramar água da vida sobre ela. Hoje ela vai começar a trabalhar na escolinha com as crianças. Porque Deus derramou uma água da vida sobre o coração dela. Porque Deus derramou a água que cura o coração dela. Ela tomava acho que 7 ou 8 remédios para a depressão. Graças a Deus, hoje não tomo mais nenhum. Para a glória de Deus, meu querido. Mas isso é o que? Era uma necessidade dela de querer saciar sua sede nas coisas. Mas quando eu e você temos sede, aonde nós temos procurado? É interessante que no Antigo Testamento, Deus é descrito diversas vezes como manancial ou como fonte de água viva. Diversas vezes no Antigo Testamento, se você for ler Números, Isaías, fala que Deus, ele é descrito como a água da vida, algo diferente, aquele que traz vida sobre as pessoas. Mas a água, ele é algo extremamente necessário para a vida. Tanto que as primeiras civilizações que se desenvolveram no mundo, elas nasceram perto dos rios. O rio Nilo, o rio Tigre, o rio Eufrates. Ali que se chama até hoje o berço das civilizações. Perto dos rios, perto de onde tem água, porque ali é fértil. Lá em Sertão Santana eu plantei feijão. Plantei lá uns hectarezinho de feijão. E é engraçado, irmãos, porque eu plantei feijão numa época de seca. E todo mundo dizia que o teu feijão não vai dar, aquilo lá vai, né, vai secar, não vai nascer. E eu ia plantando e orando, né? Tinha uns irmãos junto comigo, disse, vamos lá, isso aqui vai nascer sim. Irmãos, já tão grande, estão desse tamanho assim. Está criado no brejo, né, Darley? Darley, não sei se chegou a ver lá. Né? Eu não fui lá capinar, então ficou no meio do brejo. Mas está crescendo. Eu achava que ela pela minha fé. E eu acredito que também foi. Mas é que, na verdade, bem do ladinho passa um córrego de água. Então ali é uma terra molhada, é uma terra úmida. O que acontece? Ela vai se enraizar de qualquer jeito, porque a terra é úmida. Não tem problema se não chove. Tem água embaixo, o solo está molhado. Mas, quando nós estamos perto dos rios, nós temos vida. Vai comigo lá no livro de Jeremias, no capítulo 2. Jeremias, no capítulo 2. Jeremias, no capítulo 2, no verso 13. Livro de Jeremias, no Antigo Testamento, no verso 2. No capítulo 13. Vou esperar todos os irmãos acharem. Acompanharmos a leitura. Depois de Isaías, Jeremias, no capítulo 2, no verso 13. Diz assim. Porque tem barulho de Bíblias ainda, vamos esperar todos achar. Jeremias 2, verso 13, diz assim, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. A palavra de Deus fala que Israel, aqui, havia se voltado de novo as costas para Deus, fala que eles se afastaram de Deus, que Israel ali havia cometido dois erros, dois males. Primeiro, se afastaram do manancial de água viva. Se afastaram da fonte da água da vida. Se afastaram daquilo que poderia trazer vida para eles. Se afastar, meu querido, é algo extremamente sutil. O se afastar de Deus, o se afastar das coisas de Deus, é algo extremamente sutil na nossa vida. Não vem assim, ó, eu vou te afastar e de repente te pega e te afasta de Deus. Não. São coisas que vão começando a corroer a nossa vida por dentro. Vai começando a corroer o nosso coração por dentro. Quando nós começamos a trocar as coisas. Quando nós começamos a trocar, diz, não, hoje eu não vou na igreja, eu vou ficar em casa. E acontece, irmãos, às vezes nós estamos cansados. Mas quando nós não estamos cansados, não precisamos cansar, mas não, hoje eu não vou na igreja. O que nós vamos fazer em casa? Acho pouco provável que vamos abrir a Bíblia e ler. Nós vamos para frente da televisão. Ou vamos fazer outra coisa, ou vamos procurar outra coisa para preencher aquele nosso tempo. Nós começamos a nos distanciar. Ou quando eu não quero mais ir na célula, não, eu não quero ir lá mais. Nós começamos a nos distanciar. Ou quando as coisas vão tomando o lugar de Deus no nosso coração. Quando nós já não começamos a mais a orar. Quando nós começamos a não mais ler a Bíblia. Nós vamos nos afastando, dando pequenos passos distante de Deus. Quando nós escolhemos fazer outra coisa, ao invés de estar buscando a Deus naquele tempo que normalmente estaríamos, nós vamos dando pequenos passos. Não são passos grandes que nos afastam de Deus. São pequenos passos. Esses dias nós estávamos vendo, sabe o que destrói uma casa? Nós sempre achávamos que era terremoto, mas são os cupins. Principalmente uma casa de madeira. Se nós formos ver a casa em torno de 20, 30 anos, tem que trocar o telhado muitas vezes. Tem que trocar as estruturas do telhado se são de madeira. E se a casa em si é de madeira, todo ano nós temos que fazer uma manutenção. Porque senão o quê? O bendito daquele bichinho vai lá e começa a corroer. São as pequenas coisas que destroem o nosso coração e a nossa fé. São pequenas coisas que vão nos distanciando de Deus. E quando nós não vigiamos, nós vamos nos afastando. E agora vem um período muito perigoso, irmãos. Que é o período das nossas férias. É ou não é verdade? Não ouvi nenhum amém, nenhum balançar a cabeça. Não é perigoso, irmãos? Sabe por que ele é perigoso? Porque nós normalmente não estamos na comunhão com os irmãos. nós saímos, às vezes não conseguimos ir no culto, ou estamos num lugar onde muitas vezes, quando estamos com a nossa família, ninguém é cristão, e isso é uma facilidade para nós não orarmos e ler a Bíblia. É ou não é verdade? Quando estamos com a família, então, e ninguém conhece a Jesus, meu querido, é um estalar de dedos para nós também não fazermos mais isso, para nós não mais devocionarmos a nossa vida na palavra de Deus e na oração. É uma questão de um pequeno passo. É extremamente perigoso. Eu não falo só na questão do visual, daquilo que vemos, daquilo que controlar os nossos olhos. Mas a nossa vida com Deus. A minha esposa, às vezes, ela briga comigo, principalmente nas férias. Porque eu sempre carrego um monte de livro. Eu vou levar esse aqui, eu vou levar esse aqui. Às vezes eu leio um ou dois, não chego a ler tudo. Mas eu faço questão de levar. A minha Bíblia é um pouquinho grande, às vezes não cabe na mala. Diz, vamos botar em cima do porta-mala, vamos botar em qualquer lugar, vai ter que ir. Porque nós precisamos nos alimentar. Eu lembro que alguns anos nós íamos para a praia, eu e a minha esposa. E às vezes nós íamos lá para as dunas de areia. E passávamos ali horas orando, buscando a Deus. Era tempo tremendo. Deus compartilhava coisas das nossas vidas. Mas, meu querido, para nós nos distanciarmos das coisas de Deus, quando nós estamos nas férias, é um pequeno passo. E o problema não é quando nós nos distanciamos, porque ainda nós podemos voltar, nos arrependermos, Deus nos dá graça. A palavra de Deus nos diz isso. Mas o problema está no segundo ponto. No segundo erro que Israel cometeu, construíram para si cisternas. Israel estava dizendo, Deus, eu não preciso da tua água, eu vou dar o meu jeito de saciar a minha sede, eu vou construir a minha cisterna, eu vou construir o meu poço que vai reter a água. Eu não preciso mais dessa água que tu tem para mim. Esse foi o pior, vamos dizer assim, entre os dois. Eu dou o meu jeito, eu vou fazer da minha forma. E fala a palavra de Deus que eles construíam cisternas rotas. Quer dizer que não retia a água. A chovia ali, vinha água, vinha as chuvas, mas as águas não paravam ali. Porque elas eram rotas. Deus dava um jeito de tirar aquela água, sabe por quê? Porque Ele queria que Israel voltasse para o manancial de água viva. Quando nós escolhemos, meu querido, ser independentes de Deus, nós nos afastamos da água. E o que Deus quer para mim e para você é que nós sejamos dependentes dEle. Dependente em todas as áreas. Sabe por quê? Porque quando nós estamos do lado do rio, do lado da fonte, nós temos que catar água diariamente. Só que a água de um rio, ela é uma água viva. Porque ela está correndo, aquela água está sempre se renovando. Mas a água de uma cisterna, ela é uma água parada, ela é uma água que não gera vida. Se você botar meia dúzia de peixes ali numa água parada, pequena, eles morrem porque falta oxigênio. Mas dentro da água que corre, dentro do rio que flui lá, existe vida. E é isso que Deus pretende, meu querido, para mim e para você, uma vida de dependência. Uma vida de deixar esse rio de Deus passar por dentro de nós e saciar a nossa sede também. Durante muito tempo eu achava que esse rio, que a palavra de Deus fala, era para me levar para as pessoas. Eu sempre tive um coração muito de pregar, de ir, de gostava de evangelismo. Então eu achava que esse rio que Deus dava para mim, era para me levar para as outras pessoas. E é. Mas muito mais do que para as outras pessoas, esse rio é para mim, esse rio é para você. Esse rio que Deus coloca dentro de mim e de você, é para abençoar outras vidas, mas é para nós também bebermos. Mas só bebe a água quem tem sede. Apocalipse chega a dizer, aquele que tem sede, vem até mim e beba. Eu darei de graça do rio da água da vida. Meu querido, muitas vezes nós, até mesmo, estamos dentro da igreja. Estamos na casa do Senhor e estamos nos alimentando de outras coisas. Estamos bebendo de outras águas. Águas que não constroem, águas que não trazem vida, águas que muitas vezes nos destroem. Eu queria te convidar, se você chegou aqui nessa noite e você quer dizer para Deus, Deus, eu estou com sede, eu quero mais, eu quero dessa água que tu pode me dar. Eu queria te convidar, vamos ficar de pé. A palavra de Deus nos faz um convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quero chamar os irmãos do louvor. Feche os teus olhos onde você está. Comece a orar ao Senhor. Se você vê na sua vida que você tem abandonado a Deus de formas tão sutis, ou você tem construído cisternas, lugar onde você pode se alimentar, o Senhor Jesus está te dizendo nessa noite, volta para o manancial de água viva, volta para o rio, volta a morar do lado do rio. Se você talvez chegou aqui e com o seu coração amargurado, com o seu coração machucado, quase que desesperado, eu quero te dizer nessa noite que o Senhor Jesus quer saciar a tua sede. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor Jesus é aquele que trazer vida para a tua vida. Ele não quer que nós sejamos mortos ambulantes, mas Ele quer colocar dentro de nós um rio que corre do trono de Deus. E esse rio Ele vem para trazer vida, e vida em abundância. Feche os teus olhos aí, meu querido, vai orando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Eu queria que nós cantássemos um louvor. E durante esse louvor você possa estar colocando seu coração na presença de Deus. Você possa estar fazendo, pedindo para o Espírito Santo fazer uma pequena análise da tua vida. Pede, Espírito Santo, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, se eu tenho buscado outra água, se eu tenho tentado saciar a minha sede nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias. Ah, meu querido, essa é uma noite que o Senhor Jesus está te dizendo: vem a mim e beba, vem até mim e beba, vem até mim e beba.